pingüi. Para batir com cuá, um cu, para batir com cuá, um cu, para batir com coibi, para batir coibi, para batir coibi, para batir coibi, para batir coi é pra ti, para batir coi é pra mim, para batir coi é pra ti, para batir coi é pra mim, para batir, para batir, para batir. Bárbaro. Bobo lo cuallé. Kikui. Para batir coi é pra mim. Para batir, para batir, para batir.